Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chico Alves falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Tem muito tempo que eu não gravo, sou de Niterói, né, cara? E porra, cara, eu tenho saudade de meter o malho nas maluquices, né? Ano passado eu até ensaiei alguma coisa, metendo pau nas manchetes da Tribuna, né? O Jordão, inclusive, faleceu. O Jordão era compadre do meu pai, o Jordão Amora, dono da Tribuna. A gente ia lá na Tribuna, lá na Ponta da Areia, todo mês, para imprimir 5 mil exemplares do jornal principal e levar para Aruama e distribuir na cidade. Mas enfim, a Tribuna, assim como toda a imprensa burguesa, ela tem uma peculiaridade. Quando o política do campo progressista, se fala o nome do partido, principalmente se for do PT. Tudo bem, eu sei, você sabe, que o PT de progressista hoje em dia não tem quase porra nenhuma, mas é sempre nesse nível, tá? O cara falou qualquer coisa minimamente civilizada, já é alvo da burguesia. E quando é o contrário, são os partidos institucionais, né, que defendem com unhas e dentes a burguesia e não os seus eleitores, eles falam vereador da cidade tal. Aí na matéria vai e fala vereador fulano Beltrano, aí fala o nome completo do cara. Não fala o nome político. Então, vamos supor, um vereador hipotético do Partido Pentecostal de Jesus, PPJ. O nome dele é Zé da Silva Costa, mas na urna, na vereança, ele é Zezinho de Jesus. Aí vai lá, fulano da Silva Costa. Não fala que é o vereador Zezinho de Jesus do Partido Pentecostal de Jesus, entendeu? Pra você descobrir que ele é do PPJ, você tem que ler a matéria todinha, devagar, que se puder, eles nem mencionam o nome do partido, entendeu? Aí eu fiz uma brincadeira, pegava o elo da Tribuna e botava assim, deputado fulaninho de tal, aí botava entre parênteses, PMDB, União Brasil, PL, essas coisas assim, e botava, deputado PLista, preso por envolvimento com corrupção, entendeu? Eu comecei essa brincadeira, mas eu tava com saudade de fazer um show de Niterói. No final de dezembro, eu tive uma enxurrada de propaganda de Niterói nas minhas transmissões. Porra, eu ia ver um Jones Manuel, né, um Farol Brasil, e João Carvalho, aquela coisa toda. Até passei a assinar as meninas do Nunca Vi Um Cientista agora no final do ano, tô vendo direto também. E cara, toda hora vídeo Niterói fez o dever de casa. Niterói fez o dever de casa. Eu falei, porra, foda-se que Niterói fez o dever de casa. Aí um dia eu parei pra assistir. Niterói fez o dever de casa. Eu até escrevi um artiguinho, até botei pra jogo com a galera aí, pra galera me dizer se o artigo tá bom. Mas eu já acho que o artigo tá minimamente aceitável pra fazer conteúdo pro blog. Então eu já vou usar ele aqui só para sintetizar o que eu estava falando para você. Eu vou ler o artigo. Então aí, como eu estava dizendo, né, em dezembro eu fui assombrado por propaganda institucional da Prefeitura de Niterói, atualmente sobre gestão de Rodrigo Neves, do PDT, em quase todos os vídeos que consumi em plataforma gringa de transmissão de vídeo. Sempre o mesmo, Niterói. 452 anos em primeiro lugar. Para você não precisar assistir Reclame, Ninguém Merece, eu vou transcrever. Aí, o vídeo, né? Aí tá. Nos últimos anos, Niterói fez seu dever de casa com planejamento e superou desafios. Niterói é a cidade com a melhor qualidade de vida do estado, a primeira cidade em gestão fiscal, primeiro lugar em cidades inteligentes, primeira cidade em saneamento, primeira cidade em limpeza urbana, melhores indicadores em segurança pública da história, o primeiro no índice de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro. Agora, no seu aniversário, o município reafirma seu compromisso com o futuro para fazer de Niterói a melhor cidade para viver, prosperar e ser feliz. É tempo de avançar. 452 anos. Niterói em primeiro lugar. Essas porra me dá vontade de fumar, cara, na moral. Então, como niteroense e desde abril eu voltei a morar no município, eu fico indignado com o discurso fascista de Niterói em primeiro lugar. Quando eu e você que me ouve, sabemos que é mais puro suco do caô, né? Mas caso você que está me assistindo, você não seja de Niterói, não circule pela cidade de Niterói e não saiba muito bem o que eu estou falando, né? Eu vou destrinchar, né? Vou esmiuçar abaixo aqui as peculiaridades do vídeo. Aí falou lá, primeiro lugar no índice Firjan de gestão fiscal. Ora essa. Quem que fez o índice? A Firjan. Firjan é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Porra, meu irmão. A burguesia, representada pela Firjan, adora a gestão de Niterói. Só beneficia a própria burguesia, entendeu? Não tá aí pra fazer gestão para pobre, né? Para eu, para você, né? Então, foda-se que é primeiro lugar no índice Firjan. Para você que é de São Paulo, a Firjan é igual a Fiesp, entendeu? Foda-se. Então, primeiro lugar no Sudeste em cidades inteligentes. Segundo a classificação Connected Smart Cities 20... Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? 2025, né? Da Necta Consultoria e Treinamento Limitada, empresa gaúcha de, abre aspas, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, fecha aspas. Ou seja, gestão sem técnica, mas não só. A empresa atua em outras frentes, como marketing direto, consultoria em publicidade, serviços de organização e feiras, congressos, exposições e festas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Agora que tu já sabe, né, o caráter da realizadora da classificação, a gente vai pegar os critérios dessa classificação dessa empresa gaúcha. Economia e finanças, educação, energia, governança, habitação e planejamento urbano, inovação e empreendedorismo, meio ambiente e mudanças climáticas, mobilidade urbana, população, condições sociais, resíduos sólidos, esgotos e água, saúde, agricultura local e urbana e segurança alimentar, segurança, telecomunicações. Meu irmão, se Niterói é a primeira dessa lista no Sudeste, Maricá é o Clóvis Bornai. É fora de concorrência. Referência de velho! Próximo item. Primeira cidade em saneamento. Que desgraçado quando eu vi essa daqui. Segundo a 17ª edição do ranking do saneamento, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, do Instituto Trata Brasil, ITB, em parceria com a GO Associados, dos 100 municípios mais populosos do Brasil, Niterói foi o terceiro colocado nacional e primeiro estadual. Mas segundo o último relatório do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o SINISA, produzido pelo Ministério das Cidades, não há classificação, apenas um relatório das condições de saneamento básico de cada estado. Você está entendendo? Os caras inventam a porra do instituto, essa GO Associados aí financiando, cria um instituto para dizer, não, vamos ter que fazer um ranking aqui, né, uma classificação para dizer quem que é melhor e tal, não sei o quê, e ganhar um dinheiro aí desses prefeitos aí, para dizer quem é melhor, quem não é. E não é possível. Se o órgão, pertinente, entendeu? Porra, cara, eu fico desgraçado. Próximo tópico. Primeira cidade em limpeza urbana. Segundo o Índice Sustentar de Limpeza Urbana, ISLU, realizado pela Brema, que é uma associação patronal que faz representação das empresas da cadeia de gestão ambiental adequada dos resíduos sólidos do país, fecha aspas. Os trabalhadores da Clean ganharam o pódio nacional em 2023. Beleza, beleza. Todo mérito aos trabalhadores da Clean. No entanto, a categoria ainda trabalha na escala 6x1 e abaixo do piso salarial nacional, segundo o Sintacluns, que é um sindicato que abriga, entre outras coisas, a galera que é gareta também. Foi publicado hoje, inclusive, essa... Parece que a Clean ganhou de novo. Foi divulgado, parece que semana passada, né? Eles ganharam o do ano anterior também. Aí a Sintacluns fez uma publicação mostrando que quem ganhou o prêmio foram os garis de Niterói. Porque se depender da boa vontade da prefeitura, foda-se os garis, né? Porque, porra, as condições de trabalho que os caras trabalham. Não é porque a prefeitura trata bem seus trabalhadores. Próximo ponto. Melhores indicadores em segurança pública da história. Puta que pariu. É verdade que a violência caiu em Niterói, assim como, salvo exceções, em todo o Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, apesar do massacre dos complexos do Alemão e da Penha e demais incursões de letalidade policial, bem como registro de conflitos agrários, caíram em relação a anos anteriores. Contudo, feminicídios subiram 0,7%, tentativas de feminicídio subiram 19%, violências psicológicas contra mulheres subiram 6,3% e perseguições de gênero subiram 18,2%. Aí Niterói quer me largar esse caô, que tem os melhores indicadores em segurança pública da história. É difícil, né? Puro suco de caô. Vamos voltar para lá. Lembrando que segurança pública é incumbência do governo estadual e da União, não do município. Isso deveria ser suficiente para a abolição do programa Segurança Presente, que remunera policiais militares a trabalharem em seus dias de folga, que além de piorar a qualidade de vida do trabalhador da segurança, põe a população em risco ao expô-la a tal profissional estafado. Segundo a Lei Orçamentária Anual, né, a LOA, de 2025, 165 milhões e 900 mil do orçamento são para a segurança pública. É, papai! Vamos para o segundo, pro próximo item. Primeira no IDH Fluminense, cara. Ah, caralho, vamos lá. Para começo de conversa, IDH não quer dizer nada. Pois como diria Maria da Conceição Tavares, ninguém come PIB, porra! Fiel da balança do IDH. Hanis, Stewart e Saman afirmam que o IDH é reducionista e sugerem a inclusão de mais vetores. Para estes, o IDH é bastante incompleto para indicar o desenvolvimento humano, deixando de lado muitos aspectos fundamentais da vida, como saúde mental, autonomia e emancipação individuais, a liberdade política, as relações sociais, o bem-estar comunitário, as desigualdades, as condições de trabalho e lazer, a segurança política e econômica e o ambiente. Colocando mais 11 com O de ordinário, novas categorias de indicadores, aí sim forneceriam um melhor retrato dos locais-alvo do IDH. No caso de Niterói, a gente está falando de dados de 2010 fornecido pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, com base nos dados do Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e a Fundação João Pinheiro, FJP. Então a gente juntamos uma classificação de mais de 15 anos num índice que não expressa a realidade do desenvolvimento humano para fazer propaganda de gestão pública, política. Então, vamos fazer a correção desse dever de casa, né? Num dever de casa, né, de 5 questões, já que segurança pública foi anulada, né? Porque não compete ao município. Niterói só acertou uma, pois colou da CLIM. Em nenhum momento do vídeo se fala especificamente de saúde e educação. Estas que são competência do município não estão na propaganda, pois não estão a contento popular. A gente tem um déficit de vagas na educação fundamental desde 2022. Se não fosse a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ia ter muito mais crianças sem aula no município. A saúde, então, nem se fala. Mata no peito essa experiência anedótica, vulgo relato, que me aconteceu hoje. Fui eu no posto de saúde, designado para o meu CEP pela prefeitura, que fica a 4,5 km da minha casa, apesar de haver outro a 500 metros. Pegar os detalhes de uma consulta ortopédica, que eu pedi uns 6 meses atrás. Foi depois de uma poda do limoeiro e da laranjeira que eu tenho aqui, e não sei se você sabe, a poda desse tipo de árvore frutífera tem que ser nesse ato, maio, junho, julho e agosto, nesses 4 meses. A gente resolveu, eu e meu irmão, podar, só que a gente deixou acumular, né? Então, em vez de pegar logo maio, né, a gente deixou o ano passado, o ano anterior, a gente podou pouco, não podou como devia e cresceu muito. Então, teve muito peso para carregar. Então, eu acabei regaçando meu ombro, né? E foi nessa época aí, se não me engano, em junho, que eu estourei meu ombro. E fiquei com o ombro mauzão. Aí eu pedi, né, esse exame aí. Aí eu cheguei lá para pegar. Imagina a minha surpresa saber que eu faria a consulta não na Policlínica Regional de Piratininga do Dom Luiz Orione, que fica a 450 metros aqui na minha frente, mas na Itascan Clínica Médica Limitada, uma clínica particular no centro. A Prefeitura de Niterói está repassando verba da saúde para iniciativa privada em vez de fornecer saúde pública de qualidade à sua população. É nesse naipe. E direito constitucional de moradia, né? Artigo 5º, inciso 22 e 23. A prefeitura já expulsou em 2019 um edifício inteiro, prédio da Caixa, na Avenida Amaral Peixoto. Removeram os moradores de suas residências a pontapés, porta fora, sem nenhuma vergonha ou remorso. Gente que ficou na rua exposta à Covid-19 e veio a falecer como Sueli dos Santos, de 52 anos. Cara, essa frente amplíssima democrática, que eu costumo chamar de frente amplíssima da caceta da minha rola, ela vem só e unicamente para empurrar o modelo de gestão neoliberal goela abaixo ou reto adentro da classe trabalhadora. Não ataca a desigualdade, não resolve problemas, se atém à administração entreguista do capitalismo e dia a dia torna nossas vidas mais indignas. Nota zero. É muito frustrante. Muito frustrante. Aí você vai falar isso, reclamar, aí vai vir gente que fala: não, mas Rodrigo Neves venceu na eleição, podia ser pior, podia ser Beltrano. Falei, porra, se Beltrano, que é abertamente fascista, vai fazer a mesma coisa que Rodrigo Neves está fazendo, só que não vai usar chapéuzinho colorido para dizer que a gente boa, é tudo a mesma merda, não é não? Como diria o sábio, a social-democracia é a antessala do fascismo. Porque não resolve o que tem que resolver, indigna a classe trabalhadora, e das duas uma. Ou vai continuar votando no menos pior, ou de repente cai num discurso fascistoide, igual que a gente caiu, né? A gente, enquanto nação brasileira, a gente caiu em 2018. Você tá entendendo? Então é isso. Fechamos aí o primeiro Sou de Niterói do ano. Eu espero que eu consiga fazer mais para manter você conterrâneo ligado nos Paranauê da Cidade Sorriso da Boca Desdentada. No mais, beijo no Kingo e até a próxima.